Irmão, obrigado pelas palavras, viu? É, cara. A gente não entendeu nada, né? Eu falei, se quisesse estar bilionário, estaria. A última oferta aí da ADESB, que é onde o Mourão deu a palestra dele, me ofereceram 50 milhões de euros. Quem quiser desmentir, pede o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, quebra o meu sigilo telefônico. Meu sigilo telefônico fiscal e telefônico. Pode quebrar meu sigilo, autorizo qualquer juiz, qualquer desembargador, se estiver honesto aí, para ver a proposta desses amaldiçoados da maçonaria. Fui na reunião lá com 3 advogados e 2 juízes, na Preste Maia aqui, já falei para vocês, perto do fórum. E eles vieram que essa proposta é uma quadrilha. A maçonaria é uma organização criminosa. E doa quem doer. Ninguém tem medo de morrer aqui, não. Ninguém tem medo de morrer, não. Esses desgraçados aí. Se acontecer alguma coisa, é pela vontade de Deus. Seja o que for. Eu nunca vi uma raça mais amaldiçoada que essa. Na Camargo Correia, eu vi esses vagabundos sair com malas e malas de dinheiro. E falei, Fernando, essa turma vai trair você. E a primeira discussão estava o Brigadeiro Edgar, o Brigadeiro Almeida Prado, o Brigadeiro Saito, o Brigadeiro Bonier, que é uma quadrilha de brigadeiro onde faz esses voos cegos, que hoje a FAB é táxi aérea do crime organizado. Vocês estão vendo aí, trazendo venezuelano para ali para cá? Pega uma pessoa que está aí, grávida, para ganhar um filho na rua, vê se um desgraçado desse leva para algum lugar. Tudo bandido! Generais bandido, brigadeiro bandido, coronéis bandido, almirantes bandido, quadrilha, narcotraficante. Eu quero ver alguém bater de frente aí, amaldiçoado. Se nessa vida ou na outra, eu quero ver esses vagabundos aí, se sair dessa aí, eu quero ver o Gadu salvar esses amaldiçoados aí, filhos do Satanás. Pode correr, que nós vamos pra cima e doa quem doer. Nós vamos derrubar toda essa organização criminosa do mundo. 50 milhões de euros, aonde tá esse dinheiro? Para oferecer, para falar que eu sou louco? Seus desgraçados, é só pegar o... quebrar o sigilo telefônico, vai saber a localização, manda chamar quem estava lá, que eu gravei parte da conversa, inclusive citaram o nome do Roberto Bongardi, que é um aliciador, um vagabundo, que hoje está casado com a Rosana Camargo de Roda Boteira, essa vagabunda aí, que junto com os brigadeiros da maçonaria, oficiais militares e generais, matou o próprio marido, Fernando de Roda Boteira, e doa quem doer. Lá no inferno eles vão pagar esses amaldiçoados aí. A Camargo Correia comprou todas as empreiteiras e fez esse cartel. É um cartel do crime organizado. Participei lá do clube das empreiteiras e falei, Fernando, esses caras vão trair você, esses vagabundos. E na primeira discussão ele mandou o pessoal da BIM embora e falou que era uma quadrilha aí que é um balcão de negócio, ABIN, PROCON, FIESP, CIESP, OAB, esses vagabundos, FAAP, tudo crime organizado, Kassab, SCAF envolvido, Serra, Alckmin, tudo quadrilha da maçonaria, doa quem doa esses amaldiçoados, eles vão pagar, aqui no inferno. Irmão, obrigado pelas palavras, viu? É, cara...